você. Da pista pra favela, ficou encantada com a vista da minha janela. E trocou peixe gato pelo meu pouco mortadela. Ela é mó gata e tem uma cara que não vale nada. Tirou a roupa e ela pelada me encanta, me olha, me chama, me beija, me arranha. É tão gostoso desse momento que não tem na cama. No outro dia ela me disse assim: partiu São Paulo, turnezada, só volta semana que vem. Alô mãe, você de saudade, te amo, valeu? Eu vou fazer de tudo pra você ficar, mas é que eu vivo no meu mundo e tô sempre perdido. E se um dia correria não colaborar, prometo que arrumo tempo pra ficar contigo. Tem dois shows de hoje, tô meio nervoso, nunca cantei aqui em São Paulo. Mas não vai botar pra fuder se Deus quiser. Tô indo pra ir em direção a vocês aí, tô no carro já. Já é, eu tô pronto já. Só piar. Quarto 806. Broto. Segunda-feira nós vamos gravar clipe dessa música aqui, ó. Eu, Kelvin, Rariel e DJ W. Será que tem escrevendo a parte aí, né? A prepotência é o que te faz cair. No dia a dia sempre temos que aprender. Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompeu você? A prepotência é o que te faz cair. No dia a dia sempre temos que aprender. Eu te pergunto o que te faz sorrir, né? Será que as cifras corrompeu você? Qual foda de vocês, cara? Caralho! Qual é esse? Arrombado. Olha quem nós encontrou aqui, ó. Bota essa categoria bem assim, né? O Renegade tá mesmo. Ele não gosta de falar não, cara. Ele, cara. Tá lá no beat. Deixa eu fazer um pouquinho. Tá aberto e puxa. Sou maconheiro. Mas qual foi? Tem alguma coisa de droga aí? Não, pô. Essa é essência. Ué, Ari, já tô aqui no estúdio, já aqui dentro do miolo. Brota. A produção é sua. Pega a coisa do Rodrigo. Já de mim entrar, tipo, fé! Já vim rasgando, já com a gente. Então, vou entrar, pô. É. Vou entrar assim do jeito que tu quer. Mas tu quer que eu faça aí, entra? Fé, fé! Olha o DJ W! Tempo de sufoco, eu descanso pelo morro na esperança do meu sol vingar. Tá ligado, flow? Na madrugada eu deitado na minha casa, lembro quando eu falava, minha hora ainda vai chegar, tá ligado? Nunca foi fácil, mas se fosse eu também nem queria. Minha mãe me disse, raridade sempre foi terrível. Desde pivete, um moleque da periferia. Caralho, mil grau. Ponta um plano pra entrar na sua casa, sem pular muro, sem ser filmado. Nossa invasão não tem cerca que para. Entramos pelo rádio, fé, de assalto, fé, fé. Nunca vou esquecer daquele tempo de sufoco. Eu descalço pelo morro na esperança do meu som vingar. Na madrugada chorando dentro de casa, lembro quando eu falava, minha hora ainda vai chegar. E hoje em dia olho pra minha correria, vejo tudo acontecendo. Esse é o pique, não vou recuar. Dá mal orgulho, eu sento... Clipezão hoje, aquele som lá pesado que a gente fez no estúdio. Cabelinho, aí é o que é o fim, hein. Agora o come, viu? Mais uma, mais um pacota, tá ligado? Cuidado com os falsos, minha mãe vive dizendo pra tomar cuidado. E meu pai abre teu olho, cuidado. Vamos lá. Vamos dar uma apostadinha? 2000. Caralho, quer estar assim? Calma, tô zoando, cara. Apostei 2000 pro Kevin uma vez jogando bola. Vi você falando hoje. Deixa sua mãe ouvir. Apaixonado pelo impossível. Montamos plano pra entrar na sua casa. Sem pular muro, sem ser filmado. Tô feliz de fazer esse projeto com vocês. Obrigado pela oportunidade aí. É, obrigado. Até foda, ó. Os caras brincam pra caralho. Ele tá zoando, mas ele já usou também. Pediu emprestado. Olha que menino lindo. Cara, essa época que eu tinha quantos anos? 16, filho. E agora? Tô com 23. A idade chega. Tá foda. De hoje que só pertence a Deus. Brinde aos original que fecha toda hora. Um brinde aos truta que sempre fortaleceu. Um brinde ao mundo que não gira capota. E se tu vivo, BBG, vai sentar por Defidelis e por Cabelinho.